Não sou autorizado a alinhar e manter cabeceira no 7. 446, autorizado direto Duna. Direto Duna, 5446, grato. Estamos vamos botar a posição 0215, Porto Real 021, Fuka Kaiden, Clear de Bom Saraiva, 207 level 080. Gol no 807, ciente, confirme por quantas milhas? 48, cheque trem, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 30, grau 069. Livre pouso, não, no 0, gol 648, trem, checado. Mantém, cabeceira no 7, agora autorização para decolagem. Que o Romeo Oscar sente frequência livre para a coordenação. E prosseguir para a remota 1-3, pátio principal. Está observando o Eve, ingressa via Juliette para a remota 1-3, pátio 4462. Fazer tem condições de aguardar a passagem do banho da web? Afirma, vai aguardar, 4462. 5856, taxi segunda direita via Indy Alpha com temperatura 118.95, altímetro 1.0.3 padrão, tem um voo, boa tarde. Indy Alpha com temperatura 118.95, agradeço a sua responde. Nada bom, voo. Pois o Boeing prossegue para a remota de 4462, remota 1-3, mesmo assim fica atento ao balizador. Sente, posso o web então ingressa remota 1-3, 4462. Portugal 021, roger. Voo 60 estrelas de turbulência, autorizada decolagem, pistão no 7, vento no 90 graus, 089. Boa noite, 07, sente. 5856, alinha uma daqui para ser no 0. Alinha uma no 648, no solo 18, solo 21, no cima 9. 219, tá mais. Terra Golf, decolada 19, controle 120, no 08. 208. Alfa e Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 2. É, Madre. Escuta. Papá Romeu, Mike Serra Golf, contato radar saída Arbor. Estou bem mantendo nível de voo 080. Eu tenho para o 080 na PC da Arbor. Solo Salvador, azul, Alfa e Índia. Frank Índia, boa tarde, prossiga. Box 9, 9 do pátio principal e quer prosseguir para o pátio 3, é isso? Positivo, remota 3, posição 9. Autorizado, prosseguir, reporte ao terminal o Alpha Yankee India. Oceano 6327, centro de informação Yankee, autorização para o Delta 220. Oceano 6327 para Ilhéus, nível 220 está autorizado via direto, recomendo a pista no zero com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Ilhéus. Aciona 5472, controle 120, decimal 8. Decola da pista 10, pela curva direita na saída da El, após Leda, aciona 5472, controle 1208, hoje é 6327, portão 1. 207, prossiga. Para continuar na descida do trip 5446. Trip 5446, desce para 2000 pés, ajusta no 013, autorizado a final e ILS Sector, reporte estabilizar localizador. 2000 autorizado, o ILS X-Ray vai reportar estabilizado o localizador, o trip 5446. Direto pro CAB, não tem ninguém na aproximação não. Pode decolar e comprou do setor Whisky, o vento 110,9 em fora do solo. Sim, está iniciando, Guardião 06, obrigado. O 1807 desça para 4000 pés, ajusta no 013. 1013, 1908, tá presente, chame o controle 1208, Guardião 06, decolou os 22. Gente. Pare, disponível de voo 060. Para o 060, chegada Mari, pequenos desvios para informações, voo 1396. Gona 396, gente, confirma por quantas milhas? É, na proa 05 por 10 milhas de mar. O Oscar uniforme Delta. São visuais, é qual sinal para pouso? Comparação para pouso, 6. Para mais Serra Golfo, que é para o destino. Mike Serra Golfo, autorizar direto ao destino. Autorizar direto ao destino, Papai Romeu, Mike Serra Golfo. Obrigado, Siri. Nível 065, corre disponível direto, decola 10, curva direita na subida corredor Axé, mantendo restrito 1.000 pés até o farol da barra ou liberação do controle, aciona 0263, controle 120 decimal 8, a torre opera em 118 decimal 95. Livre acionar, chama em táxi, o Papa Romeu Oscar, uniforme Delta. Tá livre no 03, azul 409, chama em táxi. Trip 5446, ciência, chama em torre, 1895. 1895, obrigado querido, até amanhã. Não, tá bom, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá, não 1807. Desça para 2500 pés. Ajuste no 013. Reporte no Serra Vitor 366. 2500 no 013, reportaremos o 366, o 1807. Controle, só confirmando a torre salvadora 183. 11895. 95, muito grato, fui. Geral Cabe 06. Guardião 06, ciente, frequência livre. Então, 3217, ação de identificação, autorizada a chegada a Bonf, disponível de voo 070. 070 para 3217. Botar baixado travado no 013, o trip 5446. Sente, regra de voo modificada 1826, sua disponível de voo 085. Quando possível, informe seu estimado de voo. 1824. Reduza a velocidade para 2209. Para 2209, voo no 396. Controle do Batista, vou fazer café com a nossa visita. Informação: pegou 310. O ar, a patroa com 10 milhas. Mike Serra Golf, sim. É Portugal, 021, descend flat level correct, descend 4000 feet, QNH 1013. 4000 feet, QNH 1013, Portugal 021. Tá livre, ILS, voo no 807. Voo no 807, autorizado, sinal ILS é bom estabilizado. Portará. Web 5856, suba restrito nível de voo 210, chame o centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Certo, restrito 210, 2545, 2685, Web 5856. Trecho está autorizado, via Perizulu 21. Correção é Perizulu 17, decolando a 10 com curva direita na subida Arbor. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa, aciona 5502, controle 120.8. Ativo autorizado 380 para Brasília, via Perigo 17, segunda 10 com a primeira posição, perfil Arbor Elefa, 5502 de Transponder, 208 no controle Salvador, acionamento 321. Correto, acionamento 321 no portão 8, chame pronto pushback. Então, 3217, sim. Gol no 396, desça para nível de voo 050, reduz a velocidade para 190 nós. Para 050, reduzindo para 190, gol no 396. De Alfa, considera a torre 118.95, altímetro no 0, no 3, padrão, tem um bom voo e boa tarde, azul 4089. 4089, Salvador, azul, Alfa Yankee India na posição desejada, agradece, boa tarde. Boa tarde, Alfa Yankee India. Fala Salvador, com a informação Yankee para Guarulhos, pronto para consultar 3155. Tá 3155, Guarulhos 340, só um minuto, cópia. Ah, escuta. Tá Romeu Oscar Uniforme Delta, vai prosseguir pátio principal, seguindo o Embraer 190 da Azul, segunda direita via Indy Alpha, ponto de espera da pista 10, vai chamar a torre 118, decimal 95. Com ajuste padrão no 0 no 3, então bom voo e boa tarde. Solo trip 5446, livrou, Delta. Para o strip 5446, cruza taxiway Alfa, após via Kilo até o pátio 3. Posição prevista é 03 do pátio 3. Alfa, Kilo, 03 do pátio 3. Buenas, campeão! Interceptar o curso localizador, curve à direita, proa 045, reporta estabilizado. Direita 04, para o localizador, reportar estabilizado, curva 39. Balizador por 46 da trip. Tá informado, trip, só um minuto. Grato. Estabilizado com 396. Controle Mike Serra Golf, final 75. Mike Serra Golf, sente sobre o planilha de voo 105. Uno 396, desce para 2000 pés, ajuste no 013, autorizado a sinal ILSX, foi responsabilizar o localizador. Para 2000, no 013, autorizado e reportaremos estabilizado com 1395. Então, 3217, ciente, autorizado, foi pelo. Desça pelo nível de voo 050. Pode ouvir o dono, por favor, está lá. É Portugal, 021, contact tower 118, décimo 95. 118, Portugal, 021, muito boa tarde, obrigado. Você 3217, voo do Pedro, deve ser 950, contarem? Afirmo, então, 3217. Tower Portugal 021, with you on the left, runway 10. Tower Portugal 021, continue approach, stand by, and clearance. And going to 0 degrees, turn out. Cover deck, get down lock, Portugal 021. Okay, stand by, and clearance. Tower 10 Portugal 021. Wind check, please. Going to 0 degrees, 10 knots. Go. 4089, the close 34, para 1-2. 308, obrigado, boa tarde. 4089. Controle Salvador, boa tarde. 4089 da Azul, cruzando 1500. Azul 4089, contato radar, saída da El, sube e mantém nível de voo 360. 360, avenida passando da presente para de da El ou Leda. Azul 4089, autorizado da El. Da El, obrigado. Cena 6314, separação para sequenciamento, com vez esquerda para o 020, limite curso localizador. Cena 020, cruzado ao localizador, o acionamento de base está aqui, Cena 6314, ciente, aguarde para descida. Cena 3217, confirme sua velocidade indicada. 2509, 3217. Cena 3217, em condições de manter essa velocidade até próximo apelo? Temo, vai manter a presente velocidade, 3217. Ciente, então 3217. Azul 4089, tá? Esse é só no pequeno desvio à esquerda aqui. Por umas 5 milhas. Azul 4089, ciente. O 3217 pode prosseguir a descida? Então 3217, desça para 4 mil pés. Ajuste no 093. 4013, 3217. Contact 2-1-2-1, this morning. To the right, turn the key to 1-2-1-9, push for the door and put down the gun. Go no 396, chame torre, 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, tá errado. Torre de Salvador, boa tarde, go no 396, tá uma milha do Stern baixa, tá lá. Papa Romeu, Oscar Uniforme Delta, Venção Centena, Legiões, autorizado a colar pista 10. Autorizado. Estádio no 396, continue a aproximação, aguarde. Pista livre, 2510. Guardando pista livre, gol no 396. 08, puxa, Zena. 2-1-7, desça para 2.000 pés, ajuste no 0-1-3, autorizada a sinal ILS X-Ray, reposta estabilizar localizador. Ok, autorizado descer para 2.000. Não faz dúvida, senhora, posição ligeiramente abaixo de 4.000 aqui na posição de pelo. 3-2-1-7, ciente. Turno 396, esposo autorizado, pistão no 0. Repouso, pistão na 0, gol na 396, confirma o vento? 100 graus, 13 nós. 5 a 13 graus. Afirma, então 3217. Reporte livramento de decolagem da pista auxiliar. Positivo, reporte Aracru. Reduz a velocidade para 1,90 nós. 290, autorizado para ser que eu peço, não tem presente branco. Contato de Salvador é o Azul 4089. Azul 4089, prossiga. Devido a uma formação perto da posição da El, a milha da sua história de Leda. Autorizado, direto Leda, Azul 4089. Ok, grato, Leda 4089. Web 5729, desça para o nível de voo 050. 050, obrigado. Então, 3217, reporta estabilizar localizador. Reporta estabilizar 3217. Controle, comando 028, por favor. 08, obrigado. Controle, boa tarde, Oscar Uniforme Delta. Cena 6314, complete curva direita para 120. 120, Cena 6314. Já está no localizador, Cena 6314. Cena 6314, desça para 2.000 pés, ajusta no 013. 2.000, com ele direito, 6314. Controle, Papa Romeu, Oscar Uniforme Delta. Papá Romeu, Oscar, uniforme Delta, mantendo condições visuais, ao nome pé, você pode entrar na barra. Positivo. Se possível, eu gostaria de voar direto ao destino. A pro ideal seria 232. Papá Romeu, Oscar, uniforme Delta, ciência, autorizado direto ao destino, sua nível de voo 065. Direto, ascendente 065, obrigado. Foro 396. Romeu, boa tarde, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette para ingresso, foro 396. Salve, Salvador, Otiné 6327, portão 01, para o puxa, acionamento. 12545, alterna 12685. Boa, Airbus 318 da companhia, após o mesmo tarifa iniciar no 01, chame táxi na 6327. A quatro atrás da Airbus acompanhar a retaguarda. Manu! Brasil! O país ajusta no 013. 4733-7709. Web 5729, reduz a velocidade para 1709. Reduz para 770, 612 para pushback e acionamento, TAM 3155. Suficiente, aguarde para transferência. Por autorizado, pista 10, 3297, vento 120 graus, 10-9, check 3. Baixado e checado, tem livre o pouso 10, TAM 3217. You have set the traffic. Airbus 318 passing now. Next waving gate number 06. We see the arrow. The traffic is Airbus of Avianca. After that, via Juliet to standard 10, stand 10. And Avianca Airbus, we saw Juliet number 10, Portugal 01. Guardião 05, prossiga.